Mike Oscar Golf. Confirme a altitude, 2.500 pés. Afirmativo, 1.500 pés, ajuste o altímetro a 0.1.2, mantém a agrivô visual, corredor caixa pregos. Aciona o transponder 0.1.4.2, o Mike Oscar Golf. Oscar Golf, tudo em frequência livre para coordenação com os tráficos locais. Não tem um tráfego informado. Quando, através de Vera Cruz, o seu retorno é a frequência do controle. Estimativo. Rumba 3-1. Mais curto, Rumba 3-1. Detoração para sequenciamento. Curva direita na proa 250, limite voar nessa proa por 15 milhas. Direita 250, limite 15 milhas. TAM 3290, desça e mantenha 2.000 pés, ajuste o altímetro 0.1.2. Positivo, a 2.000 milhas 2, 3290. Estabilizou, azul 4076. American 238 is fully ready for push and start, gate 1-1. American 238, roger, wait for setup and push. Start push for American 238. Is that correct? Os visuais. O Rumba 3-1. Gente, grato de Santa Cruz, meu pé, o Rumba. Estabilizou, azul 4076. Teste, passa o marcador externo, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895. Salvador Gol 1167 para o táxi com autonomia 3 horas e 31, alterno galeão PLB172, com órgão para transporte. 1167, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1985, altímetro 0012. Inicial táxi da ponto de espera via parte 1 no Índia, com 108. 1895, Gol 1167. America 238, clear, start up and push, coming ready for taxi. We're clear for start up and push for American 238. Está incorreto, seria o 035 ou o 055. Ok, sub mantém 035, em área de voo visual na escuta do controle. Localizador, curva direita na proa 060, informe estabilizado. 060, responsabilizado, 3290. Afirmativo, iniciando a redução para 1709. Começou agora. Rumba 3-1 para o localizador, curva esquerda na proa 150, informe estabilizado. Rumba 3-1. Localizador, reportar estabilizado. Rumba 3-1. Afirmativo, está autorizado a descida até 2.000 pés, ajuste o último é 1012. 1012, por descer até 2.000 pés, Rumba 3-1. Papapá, Alfa, Tango, Tango, confirme o nível. Confirme o nível. Ok, mantém o 090, informa no ponto da descida, chegada a mão. Ajuste o altímetro 1012. Autorizado pouso pista 197, vento 130 graus, 099, o Juliette Bravo Delta. Autorizado pouso pista 197, Juliette Bravo Delta. Autorizador pista vista, 2 milhas externas, 3290. Sente, completo final, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, até mais. Gol 1167, ponto espera 10, pronto. A linha autorizada é manter o gol 1167. Ali mantém 1-0, gol 1-7. Oi, muito boa tarde, show 3290, estamos a meia milha para o dia certo, visual. Sente 3290, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua aguardando o 3290. 1-1-6-7, autorizado, decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Além de decola 1-0, gol 1-6-7. Solo Azul 4463, formação Lima, autorização Ilhéus. Sente no solo aos 42, libera a esquerda. Chame solo 121 Ilhéus 180 autorizado, direto, cola da 1-10, 1-0, curva direita, da El Leda, controle 11935, aciona 5130. Autorizado Ilhéus EV180, decolador 1-0, curva direita, saída da El, pós-letra 1935, controle 5130, transponder. O azul 4463. Azul 4463, correto, chama, puxa estacionamento. Vai estar lá. Bravo Delta, mantém na Lima. Contato radar, sube e mantém o nível de voo 360, saída da EL. O 1167, parou, 360 da EL. O Romba 31 estabilizou. Romba 31 no completo final, chamei torre 1-18-95. 1895, obrigado. O passageiro 2230, tente na frequência 1260, 1288, conforme instrução do centro. O Romba 31, nacional do 1-0, tem embaixado para nós. Passarei do 2230, desça e mantém o nível de voo 1-0-0. Aguardando o Romba. Então, 3290, no solo aos 43, chame solo frequência 1-2-9. 2-9, boa. 6254, poderia levar a briga? Negativo, mantém o perfil, chame torre. Corre, chame o centro, 1251, alterna 1-3395. 1-3395, 6254. Juliette, agora 01, 3290. Solo azul 4463, tá no gate 8, pushback acionamento. 4463, eu tenho retomado o senhor, o Boeing da América. Assim que ele iniciar o táxi, está autorizado o pushback, chama para o táxi. O Boeing da América vai iniciar, reportar a táxi, o 4463. Bomba 31, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Vento pouso na 1-0, bomba 31. Alfa Tango Tango, desce e mantém 050. autorizado, Alfa Tango Tango. 3, escuta. Prossiga para o 4463. Considero a última autorização, após o América Livre retaguarda, eu tenho mais uma aeronave, Charlie 402, que vai passar. Após o mesmo, está autorizado a iniciar o pushback. Ok, então após o 402 vai iniciar o 4463. O Juliette para o Delta, escuta. Pode ingressar no Pátio 1 na retaguarda do Bag da América? Se quer iniciar o táxi, você prossegue até o Pátio 3. Consegui copiá-lo, mode de cá. Mike Oscar Tango Victor Alpha, motiva. Motiva. Ok, aguarde. Iremos coordenar o Juliette ao centro. Apoio Mike Oscar, vou fazer o 47. Mike Oscar Golf, atento ao tráfego na posição de 10 horas, 2 milhas. Sobrevoando a 500 pés, um Sierra Kilo 7,6, chame torre na frequência 118.95, solicita instruções para pouso. Sendo o tráfego 2,7, na saída torre 185. Eu vou falar bem, boa tarde para Palmeiras, mais de horas, tá bom? Estimativo na escuta do controle, atendo separação do tráfego. Lógica Golf, final 97. Eu tô para final, vai ser trabalhado guardando mais essa Golf. Eu vou abrir de conforme instruções do centro Recife. Autorizado o bridge, dá presente, 1997. India holding point runway 10, tower 118.95. Altimeter 10-1-0-1-2. 1012 on the altimeter, we're clear to taxi the whole short of runway 10. Over to Tower, American 238. Confirm souls on board, American 238. Souls on board, 156 for American 238. Roger. Direto de Andrade, agora você segue até o Pátio 3, agora está guarda do Boeing América. Mike Oscar Golf, autorizado pouso pista 197, vento 120 graus, 109. Honda 31 no solo aos 48, esquerda é, para o pátio militar, ao estacionar frequência livre. Marcelo Golf, boa tarde, Mucugê no 080 direto, decola da 197, curva direita na Arbor. Controle 1995, aciona 5142. Qual é a taxa de voo? Parte 5, qual para ver? 01, Igor. Também taxa para torre, 1895. Olha o TAC 3290. Prossiga. Com a azul que está na 8, ele chegar um pouquinho para trás e tiver essa direto, para ficar parado de muito tempo. Afirmativo, posso solicitar. Azul 4463, a escuta. Sérgio, de pessoal, pushback deixando a entrada do 08 livre. Afirmo. Puxar para trás aqui, então, 4. Gente, luta 3290 após o Charlie 402 ingressar no pátio 3. Desce o pátio 1 com cautela, aguardando o senhor na vida azul, puxe e deixa a entrada do 08 livre. Faz ingresso César 402 no pátio 3, ingresso até o 08, o TAC 3290. Obrigado aí, colega da Azul. Boa, bom voo. American 238 is holding short of runway 10, we're ready for a takeoff. America 238, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 109. Clear to line up and take off runway 10 from America 238. Aero 2230, desce e mantém o nível de voo 100 no caminho. 1167, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, gol 1167. Mike está autorizado, reporte para ingresso, Mike Serra Golf. Brasília, no 360, Walker Zulu 17, cola da 10, com curva direita na saída Arbor, Eletro. Controle 11935, transponder 5171. Prono 867, correto, chama pushback acionamento. Autorizado, Pátio 1 Índia, ponto de espera da 10, Torre 1895, ajuste 10, 12, resultado 4-6. American Airlines 238 Airborne at 5-2, contact departure approach, correction, departure control 119.135. 1935 and 238. 1238, chipping on 1600 for flight level 360 on the Bomber departure, squawking 5112. 1935, control de transponder 5175. Ajuste altímetro 10, 12, informe estabilizado, alfa tecutano. Está correto, chama o pushback também. Squawking 5412. Roger, with the contact on departure, climb maintain flight level 360 on Momo departure. Roger, climb maintain 360 on the Momo departure, went to 1238. Can you approve a high speed and direct somewhere for American 238? Mariel, Kif Sierra Golf, decola 252, chame controle 19235. Senhor Prefeito Grato, boa tarde, bom trabalho para vocês aí. Boa tarde, Mike Sierra Golf. Need, can we get something like direct track to or flock? 10 mile a minute. Salvador, Papa, Max Golf. Max Golf, sub Mateus 080, saída Arbor. 080 da Arbor. Quando possível, autorizaria a radial 290 para o Mike Serra Golf? 63. Corrigir, subindo 080, o senhor solicita qual o PRO? 290, está bloqueando a radial 290, Salvador. Radial 290, está autorizado o Mike Serra Golf 290. Autorizado 290, subindo 80, Mike Serra Golf, estimado para aquela localidade, vai ser 1705. Que bravo isso, que é no pátio 5, decolando a 17 para Fortaleza, cópia. Que bravo isso, que Fortaleza, autorizado 410, Pirzulu 19, decola da 17, curva esquerda, Momo, transição Froti, controle 11935, transponder 5161. American 238, fly heading Fox. Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. We're clear to correctly the Fox from American 238, thank you, sir. Correto, qual é o PV? 09, acionamento táxi 14, 118, decimal 95. Tá, Juliette Bravo, deve autorizado o táxi, parte 1, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, 118, 95. Alfa Tango Tango, contrato final, chame 2, 118, decimal 95. Manda uma loja da licença, que eu posso fazer o seu. Controle azul 4463. Azul 4463, contato radar nada, colagem do IMA, tem 180 CDL. Extensão 180 CDL, 4463. Delta Victor CA. 4035, Regis Blue Visual. Quando na terminal Aracaju, se eu tenho frequência livre, corrijo. Se eu chame o controle Aracaju, na frequência 120 decimal 3, o Delta Victor CA. Alfa Tango Tango, prossiga. Tango Tango, tu já interceptou o lock tá 2 milhas do externo. Gente, chama externo, baixado travado, Alfa Tango Tango. Chama na passando externa com trem baixo travado. Max Serragu, submanteu o nível de voo 060 inicialmente, Max Serragu. Receita 060. Passeio 2230, desça restrito nível de voo 070. 070, 2230. Passarei 2230, desça e mantenha o 050, passarei 2230. 050, 2230. Afirmativo, está autorizado 050, o passarei 2230. Pode jogar, tem que concluir aí. Max Serragulf, submanteu 080. 080, Max Serragulf. Pode jogar, tem que concluir aí. Correto. Yes, sir. We have a build up about 5-6 miles ahead of us, like to come off, just a few miles, just a few degrees, and then back on course to flock. Please, did not understand that. Could you say again for us, please? Yes, sir. We just have some weather about 5 miles ahead. I would like to deviate just a few degrees and then direct flock. Now we got it. Alright, thank you for saying again. Well, clear to deviation and report to back on track, Mega 238. Thank you, sir. Alfa Tango Tango já passou externo, tem embate checado, seu. Estranho, avistado. Livre pouso, pistão 1-0. Vento 130 graus, 099. Tango Tango. Alfa Tango Tango, confio, Pátio vai seguir, por favor. Vai, descarregado o Pátio 3, após Pátio da Baité. Gente, Alfa Tango Tango. Controle 0, possibilidade de uma campanha com o Mike Serragulf. Mike Serragulf solicitando nível 100. Afirma. Submanteu nível 100, o Mike Serragulf. Uma campanha para o Mike Serragulf. Gente, estacionar, frequência livre, tá, boa tarde. Marcando 238, call now, receive center. 126.85, if unable, 13365. That's 2675 and 3365, from getting 23. Good day. Passageiro, vai atingir 050, senhor. Autorizado 2000 pés, 4322-230, ajuste altímetro 10012. 2000 pés, 1012. Haveria possibilidade de voar a Mosduna? Autorizado, passageiro 2230. Duna, muito obrigado. Azul 489, autorizado Vitória no 340, Piruíta 50, decola da 10 com curva direita na Dael, Leda Eudes, controle 11935, transponder 5170. Tango, Alfa, Juliette, Pátio 3. Rono 867 para táxi, está com 101, 101 a bordo, 4 horas de autonomia, até na cabina. Rono 867, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 01, 1895, ajuste no 012. E ainda no ponto de espera 2895, 1002, ajuste com 1 no 867. 2230. Bom dia, passaredo, 2230. É, cheque trem, ali de pouso na pista 10, vento 120 graus, 101. Autorizado o pouso, vai reportar o trem mais próximo, ok? Sim, está na guarda aqui, eu estou. Pede. Construção de Salvador, boa tarde. 5240, informação Mike. Tripe 5240, acende educação, chegada mar e desce e mantém o 050. Ajuste altímetro 10012. Voe a posição Itape. Voa Itape, 10012, desce para 5000. 5240, pode voar a speed? Quantidade do seu critério. Deu, obrigado. Azul 4463, chame agora o centro Recife na frequência 1251, alternando 13395. Afirmo. Delta Victor Serra. Paciente, parceria 2230, a nível pouso na pista 90. Salvador, boa tarde, gol no 8167, na espera da 10, pronto. Gente, gol 1867, boa tarde. Está visual com o ATR da Passaredo na porta final, pista 10? Visual. Gente, após o pouso do mesmo, está autorizado ele a manter pista 10. Após a passagem, ele manteve o gol no 8167. 3 autorizado, Galeão 360, apertando 10. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 12080, acionando 5402. Estou autorizado, Galeão 360, piloto Zulu 10, vai decolar da 10, na saída da El, com a primeira curva à direita, da El, Leda Bridge, controle 1208, transponda 5402. 313 está correto, chama para o cancelamento. Vamos lá. Passarei 2230 no solo 09, livre direita, chame solo frequência 121.9, boa tarde. 219, obrigado, até daqui a pouco, amigo. 5447, pode 3 autorizado, chama táxi. Solo passado do 230, livrou na 2230, ingresso na Alfa e chamante da Juliette. Alfa, vai reportar da Juliette, 50, ajuste altímetro 10. 12. 17. Leme 305, acende educação. Chegada a man, desce e mantém o nível de voo 080, ajuste o altímetro 10112. 3 Alfaredo, mantém antes da Juliette. Já puxamos 7-3. Ok, mantém antes da Juliette. Tango, eu tô ciente. Ciente, autorizado. Então, cruzo o pódio principal, Lima, Mike, Quebec. 1867, contato radar na decolagem, submarino nível 360, você dá árvore. 360, você dá árvore. Trip 5240, desce, mantenha 2000 pés, ajuste a altimetria 1-0, 1-2, informe estabilizado. 2000 pés, vai informar estabilizado, o 5240. Autonomia alternando, Sierra, Bravo, Papá Juliette. 25, táxi autorizado, pátio 3, pátio 1, ponto de espera 0-0-0-8-9-5, altimetria 0-1-2. Ciente, pátio 3, pátio 1, ponto de espera da Alfa 0-0-8-9-5. Azul 4089, pronto, táxi com 86, borda autonomia de 3 horas e 40, alterna Galeão. Azul 4089, táxi direita via Índia, ponto de espera da 01-1895, ajuste a 0-02. Direita Índia, no ponto de espera, 895, azul 4089. Passarei 2230, após o trip livrando pátio 3, ingresso Juliette, remota 02, pátio 3. E vai fazer o 2 após a passagem do trip. Sinal é 305, adição para 2209, número 2 na aproximação. Eu falo para 49, reduz? 2209. 220, reduzindo, 6395. Sinal 6320, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 050, informe estabilizado. 320. É, a proa 050 é a direita, senhor. Agora a direita, realmente. Agora o senhor está à direita, 050. Estou autorizado com a direita na proa 050. Positivo, já está mantendo a proa. Afirmativo, está autorizado o cruzamento, o Alfa Tango. Azul 4089, tem condição de alinhar e manter, alinhar e decolar de imediato? Está autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-9. Torre Trip 5447, está na ponte espera, pronto. Trip 5447, ciente, mantém a ponte espera. Mantendo, 5447. Delta 3216, quando possível 370 para Fortaleza. Delta 3216, autorizado Fortaleza, 370, autorizado 19, decolza 10, curva esquerda, Mongo, transição Frotin, 19935, transmissor, transpondo 5422. 6315, desse Matheus 050, chama 6315. 5015. 1935, controle 5422, confirmo. Qual é o nível? 370? 370. Qual é a sua perspectiva? Vamos lá. Lima está direto, autorizado, Espera da Conquista, 200 direto, decola da 197, curva à direita, saída Arbor, Eletra, 1935, e controle 5, corrigindo, transforma 5415. Estabilizado, 5240. O ponto final chama em torno, 118, decimal 95. 1895. Sim, confirma nível 200. Agora chama a torre 1895, acionamento de tag. Livre tag, chama para ingresso pista na 7, o Lima até o Juliette. 0 compete a curva direita na proa 0. 60, informe estabilizado, o chané 6320. Direita 060, reporte estabilizado, o chané 6320. Chané 6315, completa redução para 1.80 nós, desce mantém 3 mil pés, ajuste 1.012. 3.012 reduziu, o chané 6315. Controle Salvador, azul 4089, decolando, só escuta. Azul 4089, contato radar na decolagem, submantenho 340, CDL. 340, CDL. Siga. 5240, tá na escuta da torre? Chané 6315, para interceptar o localizador, curva direita na proa 145, informe estabilizado. Direito 145, controle estabilizado, 6315. 1180 direto, decola da 10, curva direita, Arbor, eleva, controle 11935, transponder 5425. Transponder 5425. 330, chama, puxa, vem aqui. Pista na 7. A Lima tem pista na 7, Lima está Juliette. Chané 6141, acendo a edificação, chegada a Mar, bom, se desse mantém a 4 mil pés, justo, último para 10, 12. Chané 6315, inicia a redução para aproximação, o tráfego que o precede está agora a meia dúzia de milhas com grau de speed de 1909. Ativo, que a gente iremos iniciar a redução, 6315, autoriza 2000. Inicialmente a 3000 pés, o chané 6315. Autorizar 3000, 6315. Chané 6320, completa curva direita na proa 070, informe estabilizado. 070, reporte estabilizado, 6320. Afirmativo, confirma a velocidade indicada. Padrão foi indicada de 190. CR, tem condição de manter até interceptar? Afirmativo, sem problema. 5240 Trip, Alfa Juliette Pátio 3. Alfa Juliette Pátio 3. Colégio imediato. Thiago, chame. Recife, 1260, alterna 1288. Realizando a manobra, estou com a aeronave a uma milha de distância. Escuta, voo 867. Voo 867, subrestrito nível de voo. Aguarde. Submanter o nível autorizado, aguarde restrição. Comercial 360, voo 867. Voo 867, subrestrito nível de voo 300. 300, voo 867. Afirmativo, chama-se 36, agora 1260, termo 288. 260, 288. Estabilizado, 6320. Na 6315, desce para 2000 pés, reduza para velocidade de aproximação, complete final. Chame torre 1895. 18, não tem como chamar. Você na 6320, complete final, chame torre 1895. 1895. Salvador, boa tarde, Oxanea 6320. Oxanea 6320, cheque trem, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-09. Livre o pouso, cabeceiro 9-0, 6320. Salvador, Oxanea 6315, estabilizado no X-ray, baixo travado, 2 meias exceto. Sente, reponte, marcador, Oxanea 6315. Voltarei. Trip 5447, decolado aos 23, chame controle, frequência 19.35. 19.35. Lima Hotel Juliette, decolou aos 23, chame controle, 19.35. 19.35, Lima Hotel Juliette. Salvador, Tatapongo, Lima Hotel Juliette. Lima Hotel Juliette, suba para o nível 200, sai da água, acione o código 5415. Controle é o 35447. 35447, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200, perfil da saída Momo. Gente, 200, perfil da Momo. Lima Hotel Juliette, acione o código 5415. Estacionado, senhor, 5415. Estacionado 5417, já aparecendo presente. Vamos ligar, ligar novamente. Solo 24, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre 219, 6320. Boa tarde. 13395. 25, 1-3-3-9-5. Alô, boa tarde, Oxanea 6320, na sua escuta de novo. Pouso 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0-1-2. Livre pouso 1-0, Oxanea 6315. Salvador, tá 3193, tá pronto para o táxi, 3 horas e 50 de autonomia, Fernando Campinas, 152 a bordo. Autorizado táxi, via ideal, ponte esperador 0, torre em 1, 1895, QNH 1012, boa viagem. Ideal, falou ponte esperador 6895, 12, boa tarde, boa tarde. Juliette, Mike, Luiz Papapé. 320 vai ingressar na Juliette para o portão 5. Ingresso Juliette, portão número 5, Oxanea 6320. Mike, Juliette, Mike, please confirm the April that you are at and the runway that you want to take off. Como aterrizou até o Juliette de alto destino, é apenas 6 graus pela esquerda. Autorizado no motor Juliette. Roger, Salvador Tio Sierra, November Delta Victor, Forte Zero Fat Level, via Hubbard do Tio 1, take off runway 17 after turn right, Arbor departure after fly ALF, Salvador departure frequency 119.35 and Skok 5401. Ajustama 012, obrigado por sinal ALF, suporte estabilizado. 3, a linha decola do 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-1-9. Linha decola do 1-0, só 3, 1-9. Boa, após o lote. Prossiga, Lima Tazulete. Lima Tazulete, prossiga. Reset, call tower 118.5. Just confirm, Arbor, departure after fire left. Can you confirm this, Roger? Call Lima Juliette. Call tower 118.95, which is better than text. Back to that mic. Está na escuta do controle? Atendo. Prossiga para o controle de Matheus Juliette. Outro lugar do lado do destino seria Forte Bravo ao esquerdo, ali na Praia Juliette. Autorizado direto do cima, ali Matheus Juliette. Afirmo, foi autorizado direto do destino, Lima até o Juliette. Aproximado da Juliette, 6395. Ligação Juliette, portão 3, 6395. 03, prossegue, 95. 3193, decolado aos 29, controle 120, decimal 119, decimal 35, bom voo. 319-35, muito obrigado, boa tarde, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, Alta 3193. São 3193, boa tarde, contato radar, estratado nível 360, voo direto Leda. Direto Leda, contato na Vesta Brasil. Muito obrigado, Cris. Estacionamento, tá 3216. Lima Sinai, pode estar, 3216. Atualizado é Pantará, 3216. Quem chamou? 132? Quem é a Forçaria 2323? Forçaria 2323, para Brasília, agora está de volta. levar o estatiscópio, é o 1431. Brasília, uma centena, tá pronto? Uma centena, nível autorizado, via o X-42 conforme rota, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, Lapa, após voo conforme rota. Controle em 1935, acione 5152. Deixa eu parar o táxi, o 1431. Clear QNH 1011, cleared for taxi, call ready, holding short. Tem alternativa? João Pessoa. Utilizado o táxi, na parte principal, DJ Alfa, com ponto de esperada 10, torre 1935, que nega 10 no 1, boa viagem. Afirmativo. Sobra na ponte espera 03. Escuta, verifique a saída para Momo Vatap após conforme rota, ok? Estimativa e poste pro táxi. Clear for runway 17, report lined up and ready, and mic to it, mic. Estabilizado no ILS Oxa 6149. Essa é a 6141 com a flight final de Sumi Torre 1895. 71895. Prossiga Lima Hotel Juliette.